amor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham do mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Enlouquecida, né? Nossa equipe rasga dinheiro sempre com a gente. Bora, Cristina Barjão. Só pra te encontrar. Bora. Esse momento não tem. Esse momento perfeito aqui em Coraci. Por favor, não vá. Vou te amar. Meu anjo lindo, volte. Fique aqui perto de mim. DJ Rebelde. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham no mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. Cristina Bazan, a velha guarda da equipe Rasga Dinheiro. Enlouquecida, né? Bora, meu parceiro DJ Bruninho. Desvia do céu, desvia do mar. Bora, DJ! Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito. Toda a galera da Associação Solteiros e Casados, aqui de coração, abração carinhoso do Rebelde. Olha o anjo! Anjo lindo, volte. Fala, meu parceiro robô. Também toda a galera de Outeiro com a gente. Galera que vem acompanhando hoje. O nosso parceiro DJ Michael Saudade, obrigado a vocês. Fica à vontade, tá bom? Abração carinhoso do Rebelde. Bora, Tabagino! Se amor maior me diga, já tens em tuas mãos, me aplica. Na verdade, todo mundo desde o meio-dia na rua, gente. Essa é a nossa terceira apresentação. Vai! Anjo lindo, meu anjo de amor, desvia do céu, desvia do mar. DJ Bruninho Show, lá do Tauá. E a sua esposa Érica, viajando aqui no Damasceno. Por favor, não vá, vou te amar. Bora, Maicão! Meu anjo lindo, volte. Toda a galera do Fama, meu parceiro Falcão e a Sobre Vila Dama, junto com o Maicão, é, tudo com o Rão. Bora, Falcão! Perfeito, por favor, não vá, vou te amar. Meu anjo lindo, volte. Ondas vão e vem, você inundou meu coração. DJ Rebelde! Tempestade de desejos, feito chuva de verão. É Damasceno, alô e Coraci! Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos. Vamos lá! Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz. Me faz sonhar. Me faz viver. Não tem jeito, Rebelde. Não tem jeito, não. Você é fogo e eu sou o prazer. Na estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão, sempre juntos, nos amando. Não importa qual a estação. DJ Rebelde, me faz sonhar. Me faz viver. Não tem jeito. O maestro chegou. Você é fogo e eu sou o prazer. O maestro chegou. Quando estamos juntinhos, nosso amor é tão lindo. Eu te amo. DJ Rebelde, para com a tua frescura. Quando estou do seu lado, és meu doce pecado. Eu te amo. Manda, bora dançar, não imagino. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de desejos, feito chuva de verão. E aí? Como o vento se... Amiga Sione Melo, sinto tocar. Ela e o seu grande amor. Casou a Sione Melo. Prenderam a Sione Melo. Tá engaiolada agora. Me faz sonhar. Se ela tava presa esses dois anos na pandemia, voltou pra jaula, meu irmão. Você é fogo e eu sou o prazer. Na estação do nosso amor, outono, inverno, primavera. Bora, Zione Melo! Sempre juntos, nos... Rapaz, cadê meu gerente coiote, rapaz? Alô, meu gerente! Saudade de você, meu gerente! Me faz sonhar. Isso, meu gerente. Me faz viver. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Você é fogo e eu sou o prazer. E aí, meu filho? Quando estamos juntos, bora! Nosso amor é tão lindo. Eu te amo. Sorriso só pra mim, pra recordar, vamos lá. Que eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele o arrepio. Valeu, meu parceiro DJ Thiago. São meus dedos te tocando pra te contar. Daqui a pouquinho vou arranhar no vinil, hein? Sou fã do seu jeito. Sou fã da sua roupa. Daqui a pouquinho vou tocar umas pedras aí no vinil. Aqui no Cruzeirão. Estampada em sua boca. Vamos lá! Sou fã dos seus olhos. Sou fã sem medida. Sou fã. Fala, meu parceiro DJ Mike, toda a galera do Fama! Você lá de Odeiro, com a gente, Bala Falcão! Bora pra cima! Alô, Lima Neto, vamos cantar juntos essa canção. É um prazer imenso, Banda Pop Show. Obrigado pelo convite e deixa comigo. DJ Rebelde. Guarde seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo em meu corpo. Meu parceiro Rogério lá do Rubi, saudade. Aí com a gente não dá Marciana. Valeu, Rogério. Na pele um arrepio. São meus dedos te tocando. Cristina Bazar! Essa vai pra você, Cristina, sou sua fã. Alô, Cristina! Sou fã do seu jeito. Essa é a velha guarda aqui no Damasceno, moleque do Cruzeirão. Esse sorriso estampado em sua boca. Tu é fã, tu é fã? Sou fã dos seus olhos. Sou fã sem medida. Sou fã número um e com você sou fã da vida. DJ Rebelde. Quero convencer seu coração. E o meu amor foi feito pra você. Quero te dizer que essa paixão não encontra outra forma pra dizer. No silêncio da noite ela vem me encontrar. DJ Rebelde! A saudade tão louca vem me torturar. E aí, como é que é? É a solidão, companheira das noites tão frias. Bora dançar, Damasceno! Meu coração, sem você nessa cama vazia. Eu quero! Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração, tão sozinho, não vai suportar. Bora, robô! Quero encontrar encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração não sozinho não vai suportar. DJ Rebelde na sequência. É com muito prazer que agora a banda Pop Show traz pra cantar com a gente ele, Haroldo Reis. Chega mais, Haroldo. Deixa comigo, banda Pop Show. Muito obrigado pelo convite de participar com vocês dessa canção tão bonita. Banda Pop Show e Haroldo Reis. Rebelde. No silêncio da noite ela vem me encontrar. Fala, DJ Mago! A saudade tão louca vem. Junto com a galera do Fama, lá de Odeiro, abração vocês pelo carinho de vocês. Sempre, meu amigo DJ Mago. Essa época quando a gente vinha pra cá, vou dar uma cena, encher a cara, meu irmão. Você nessa cama. Até 7, 8 da manhã, mamãe. Quero encontrar outro amor pra trazer o cuscuz com a tapioca, mano. Pois o meu coração tão sozinho não vai suportar. Relembrar. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração tão sozinho não vai suportar. Teclados. Depois de tanto tempo ainda, solidão não finda pra me entristecer. Deixa abraçar e comunicaria pra tua Deise. Amor, quando e o Pitoquinha lá do Nando Sou com a gente aqui no Damasceno. Valeu, Pitoquinha, fica à vontade. Coração de um homem triste, sofre e não desiste de encontrar alguém. Relembrei, Bruninho. Parece um barco sem o mar pra navegar, procurando por alguém. Ai, saudade, meu bem, só sabe a dor quem tem. Te espero pra voltar o mesmo amor de verão e a primavera como o sol. DJ Rebelde! Ai, saudade, meu bem, só sabe a dor quem tem. Te espero pra voltar o mesmo amor de verão. Bora dançar! Era como o sol. É da Magino! Te espero pra voltar o mesmo amor de verão e a primavera como o sol e o mar. E olha só quem vem cantar comigo agora, meu grande amigo Gerson Tirê. É uma grande honra cantar com você, meu parceirão Haroldo Reis. Vamos juntos! Depois de tanto tempo ainda, solidão não finda pra me entristecer. Alô, gente, eu sou o cantor Gerson Tirê. E eu também tô curtindo com o meu amigo DJ Rebelde Saudade. Detona aí, Rebelde! Um homem triste sofre, não desiste de encontrar alguém. Relembra e vai pra cima. Parece um barco sem o mar pra nascer. Põe a galera pra dançar no Damasceno! Ai, saudade, meu bem, só sabe a dor quem tem. Te espero pra voltar o mesmo amor de verão e a primavera como... Fala, meu gerente Coyote! Ai, saudade, meu bem. Amanhã nossa equipe Rasga Dinheiro vai estar em peso com a gente. Acabei de falar com meu amigo Nelsinho, Lugo Lamu. Te espero pra voltar o mesmo. Vamos estar com a gente em peso amanhã, domingão. Primavera como o sol e o mar. Ai, saudade, meu bem, só sabe a dor quem tem. Te espero pra voltar o mesmo amor de verão e a primavera como o sol e o mar. E vai pra cima! Ai, saudade, meu bem, só sabe a dor quem tem. Te espero pra voltar o mesmo amor de verão e a primavera como o sol e o mar. Te espero pra voltar o mesmo amor de verão e a primavera como o sol e o mar. Te espero pra voltar o mesmo amor de verão e a primavera como o sol e o mar. Eu te prendo no meu coração. Teu beijo ardente aquece a nossa paixão. Você é a estrela que os nossos bandidos, o Lele e o Igor. Os bandidos com a gente. Abraçando o Thiago do Rebelde, do Mike, do Maurício, Tito do Brasil, galera Cruzeirão. Vento que sopra o amor, traz teu cheiro pra mim. Rebelde. Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim. As coisas mais belas da vida o tempo todo eu desfrutei com você. Daí então eu não pude mais te esquecer. Meu anjo, vem ficar aqui. Você é o amor que eu sonhei. Eu te amo demais. Jurandir e o novo ritmo de pop romântico. Vamos lá! My love is as high as the spur in the sky, and I need you. My love gonna last till the day that I die for, I need you. I never say no to the love that I know, making me feel so happy inside. I have a phone, we watch on the ground when I need you. I need procuro, mas não encontro você. No edredom fico a enlouquecer. 4 da manhã tu fica baculejando. Onde vai o dia, vem. Estou deitado aqui, tô sem ninguém. No edredom. Bora, Bruninho! Fico a enlouquecer. Alô, Cristina Bergen! O que você faz? Esse desejo fatal vai acabar no oceano. Na madrugada, o relógio me mostrou as horas. Madrugada, relembra, vai! Onde estás, te sinto tão longe. Madrugada, tão só na noite tão fria. É madrugada, beijando tua voz. Banda Top Show. 5 horas da manhã, procuro, mas não encontro você. No edredom fico a enlouquecer. A noite vai, o dia vem. Estou deitado aqui, tô sem ninguém. No edredom fico a enlouquecer. A falta que você faz, esse desejo fatal vai acabar no oceano. E vai pra cima, Laura Marcelo, Rebelde Cruzeirão, Thiago, Maico, Maurício, alô, Tito do Brasil! DJ Rebelde. É o maestro, é? É o maestro, é? É o maestro, é? Brasil! Sou um inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher. Uma noite a mulher me abandonou. E no meu quarto comecei a sofrer. E essa mulher que me abandonou, machucou meu coração. Adoro essa mulher. Não consigo resistir, só quero te amar. Vou esperar você voltar. Bora, Thiago! Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para pôr fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente. Meu bem, eu quero os lábios seus, oh. é meu amigo Rogério do Rubi Saudade. Tamo junto, valeu, Rogério. Como da primeira vez. Ah, ah, ah. Sabe que a nossa onda é assim. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Alô, Damasceno. DJ Rebelde. Um, dois, três. Banda, banda, LP, a cara da saudade. Para relembrar esses tempos aí do pop. Sei que não dá mais pra esconder. Rebelde. Tudo que sinto está tudo escrito no olhar. Quando te vejo, como estrela que brilha no céu. Sei que te quero como a primeira vez. Entre um homem e uma mulher. Foi no baile. Saudade que eu te vi pela primeira. Aonde foi? Pop, saudade. DJs David e Breno, Rebelde a tocar. Aonde tudo começou? DJ Rebelde. Para Marcão! Como o vento abrisse o mar. Olha o Falcão pra cima, Falcão, vai. Sei que te quero. Vai pra cima! Corpo e alma, me entrego a você. És o meu bem querer. Foi! Foi no baile. A saudade que eu tive pela primeira. O som qual é? Pop, saudade. DJs David e Breno, Rebelde a tocar. Naquele baile. O pop, saudade. DJ da carroça? Meu irmão! Como estrela. Depois da pandemia. No céu, te amo. Como a primeira vez. Entre eu e você, meu amor. Como o vento. Tô passando, Bebebel. Alô, Bebebel. Esse é velha guarda também. Corpo e alma, me entrego a você. Sempre que a gente não dá mais é. És o meu bem querer. Aonde? Foi no baile. Saudade que eu tive dela. Aí a Banzão viajava nessa época. Pop, saudade. DJs David e Breno, Rebelde, Rebelde, Rebelde, Rebelde. DJ Rebelde. Fica à vontade, Banzão. Você tá em casa, você tá no Cruzeirão, você tá com Rebelde. Tudo nosso. Vai pra cima! Meu coração tá machucado por esse amor. Ter me enganado e eu me entreguei pra essa mulher. Agora quero que me diga o que está faltando. Te entreguei a minha vida e você só me fez sofrer. É assim! Big, toca, por favor, que hoje estou tomando todas. Vou esquecer o que passou e a minha vida tem valor. Bruninho, toca, por favor. Fala, Bruninho! Quinho Brasil me conquistou. DJ Patrício é o show. E a minha... Rogério, tá do Cruzeirão ou tá do Rubi? Ele solto faz sentido. Primeira palavra que vale. Você sabe que eu preciso. Falou Cruzeirão. Querido, Big solto faz sentido. Ah, beleza, então é Rubi, né? Você sabe da casaca. De você, Big querido. Relembra, relembra. Alô, Damasceno. Que digam, que comentem o que querem, que nos julguem a dizer. Esse amor é uma besteira, o que nos tire. Olha o DJ Rodrigo considerado por aqui também com a gente. Curtindo hoje o da Marcela e Rodrigo. Que gritem, que publiquem na imprensa. DJ Rebelde! DJ Rodrigo considerado um dos parceiros do som do povo falando com a gente. E aí? Seremos protagonistas. Meu parceiro André, gerente aí do Ibiza Acústico, aí do Bar do Telégrafo, junto com o DJ Rodrigo considerado. Valeu, meu parceiro André. Tamo junto. Este amor corre em minhas veias. Não, não, não, não é uma novela. Este amor corre em minhas veias. Eu sinto aqui no peito, eu sinto em minha alma. Não aceito que dirijam essa história de nós dois. Vitrola, Vitrola, sucesso, sucesso. Eu não quero mais você. Sai fora, me larga, não quero olhar na sua cara. Pois hoje eu tenho uma mulher. Porque não te falei que era casado. Grande amigo Momozeiro, Mãozinha. Tava afim. Vem da guarda do Cruzeirão. Eu juro que jamais. Alô, Mãozinha. Nem mesmo aquela noite de prazer. Em um quarto. Tem de ser o rei do bombom, isso é o rei do caqueado. Aonde acreditei nessa paixão. E aí, Mãozinha? Mas percebi que eu fui só um troféu. Que vai ficar na sua coleção. Me esquece, se não quer e vai embora. Parece, você se enganou a meu respeito. Pensava que ia ser meu. Hoje, Rodrigo, considerado. Daqui a pouquinho vem aqui dar um toque pra galera. Aí, Rodrigo. Sai fora, não quero fazer parte dessa história. Não sou um objeto de desejo. Fique longe de mim, esqueça o meu coração. Sai daqui. Sai daqui. Você nunca vai ser mulher pra mim. Sai daqui. Sai daqui. Você nunca vai ser mulher pra mim. É sucesso sem parar. O amor e o esquecimento. Relembrando! São dois passarinhos noturnos. Alô, Damasceno! Afetados pelo tempo. Muito além de um grande mundo. Vai! Vai! Onde renasce o fogo das cinzas da saudade. Alô, Cristina Bazeno! E aí, Joelma? Que queima a casa toda. Rapidamente essa serpente é uma mulher. Que silencia o mundo. Mas meu parceiro, meu patrão Falcão. Toda a galera lá do Fama. Mas parar o tempo. Junto com o seu grande amor e galera aí com a gente, meu grande amigo DJ Maicon Saudade, Marcão. Chocolate. Maicão, aguarde a minha visita lá em Outeiro, tá, Maicão? Sou de sunga de óculos. Quando eu chegar, eu vou chegar assim. Só de sunga e de óculos. E um detalhe, com a Cristina no meu lado, a Cristina Bazão. O amor e esquecimento. De mão dada. São dois passarinhos noturnos. Né, Bazão? Navegados pelo tempo. Muito além de um grande muro. Nossa equipe rasga dinheiro. Renasce sempre no amor. Vai se usar da saúde. Seu Nimelo, recém-casada. Ele adorou, meu irmão. Que queima a casa toda. Rapidamente toda a galera da equipe Coração Bandido, Andréia Branca. Vocês são Coração Bandido mesmo? Mas para o tempo na parede, sai da roupa, vira gente. Mas são bandido mesmo? Se esquece um chocolate. Alô, Graciete! Volta na TV. Me esquece um chocolate. E volta na TV. Canta com a banda Calypso. É uma honra pra mim e pra qualquer cantor do mundo. E aí, Damasceno? Não. Eu não posso negar. Te amo demais. Só Deus sabe a falta que você me faz. Rebelde. Volta pra mim, meu amor. E aí? A minha vida mudou sem você do meu lado. Sei que o erro foi meu. Não. E aí, Bruninho? Quer dizer. Eita, velho. Eu fiz tudo errado, eu falhei com você. Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha. É mesmo, é? Em minha mão. Jamaicão. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando. Nessa vida todo mundo. Mas como vai, Maicon? Quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Agora a rainha vai cantar. Canta, Joelma, canta. Fumaça e Dona Comitiva. Já que não dá mais cedo, obrigado, Fumaça. Bora pra cima, bora curtir. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. E aí, Rodrigo? Chega aí, meu irmão. Deixa ele passar aí, passar rapidinho. DJ Rodrigo Considerado, trabalhamos juntos no Búfalo. Está aqui com a gente hoje no Zinho Brasil da Preferência. Aqui no Damasceno. Alô, Rodrigo Considerado. Um transformador. Sou um eremita, um mago. Opa, beleza, DJ Rebelde. Satisfação enorme, prazerazo, está aqui hoje, de volta nessa sede que representa a Vila Sorriso, sede do Cruzeirão, parabéns Tito, sempre um sucesso total, parabéns ao parceiro rebelde, velhos tempos lá do Búfalo, o Furioso, meu irmão, hoje você no Príncipe Negro Retrô, e eu só tenho de dar os parabéns e desejar muito sucesso, maninho, que o Papai do Céu lhe abençoe sempre, sempre, sempre, deixa eu abraçar a equipe da primeira dama, eu não, a minha cunhada também, Érica. E o seu primeiro dama, o seu esposo, alô André. Gerente lá do Acústico Ibiza, lá do bairro do Telégrafo, aquele abraço, valeu. Seu blues etílico, seu samba canção, sua bossa nova, eu sou romântico de coração. Alô, Vartian, pra você não chega aí com o nosso amigo Sam, aí na mesa do Sam. Aquele abraço, hein? Seu pai, sou seu irmão, te conheço de outra encarnação. E na verdade a galera vai chegando pra curtir hoje esse sabadão maravilhoso, esse sabadão gostoso. Toda a nossa coletividade de amigos, de brincantes, aqui na quadra do Damasceno. Aquele abraço especialmente aqui do DJ Rodrigo. Toca, Rebelde, toca, toca, toca, toca, toca. Um, dois, três, vem! Obrigado, meu parceiro Rodrigo Considerado, fica à vontade. Você, meu grande amigo gerente André, e do Imbiza contigo. Lembrando dos momentos que não faltam. DJ Bruninho, lá de Santo Antônio do Tauá, tá com a gente também, valeu, Bruninho. Chegando no fuxico, onde te encontrei. Ficha! Agora em minha vida tudo é capaz. No clima do fuxico eu me apaixonei. Olha o fuxico! O Chico é nossa praia, nosso ninho, vem pra cá. Na praia do farol, o mosqueiro é o meu lugar. Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar. Foi lá que eu te amei. Aonde, mas aonde? Foi lá que eu te amei. O Chico do farol, vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, o amor está no ar. Foi lá que eu te amei. DJ Rebelde! O Chico do farol, vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, nosso amor está no ar. Edson Vale. DJ Rebelde! Em tuas mãos descobri sensações. Me senti. Vem curtir, toque som. Pra dançar nesse som. E sentir teu coração palpitar de emoção. Que se algum dia um sonho acabar. Meu amigo Michael Mendes, Sione Melo, casal que tá junto agora e misturado, alô, Sione Melo, alô, Michael Mendes, tá imaginando, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro papi soltar. Já já vou chamar todas as canções que ele, DJ Maurício Saudade. E segue em frente. Afinal de contas, e de representante de Goraci, junto o meu grande amigo DJ Thiago, aqui do Cruzeirão. Nada melhor do que fazer parte também desse grande espetáculo de hoje. Até amanhã, Irene Maurício. Bora! Eu fico aqui lembrando. Aí, Maurício, chega logo aqui, meu irmão. Dá um toque pra galera. Diz como é que tá a festa, como é que tá o clima. Dá um abraço também pra toda a sua galera. Galera, sua primeira dama também, né? Chega aí, Maurício! De paixão e tocar em tuas mãos. Descobri sensações. Vem curtir a pessoa. Obrigado, Rebelde! Você, como sempre, sempre arrebentando a boca do balão. Satisfação imensa ter você de volta aqui nessa casa maravilhosa. Aqui o Damasceno Cruzeirão. Quero abraçar os amigos aí que estão aqui presentes esse sabadão hoje. Damasceno, o Thiago, parceiro Maicon. Alô, Andréia! Alô, Branca! Coração Bandido! Graciete! Obrigado, Bazan, rasga dinheiro! O parceiro Vitor aí! Não foi no meu aniversário, né, Vitor? A perdoada! Minha esposa Valéria! Rosane! Bora, Rebelde! Bora pra cima que logo mais! Domingão! Eu tenho você de volta aqui! Tem o trio e o Rebelde mais tarde. Mais tarde, a Domingueira e a banda Mega Show. Tá mais cedo. Pra cima, garoto. Pop som. viaja aí. E eu sou. E o som. O som. Dos sons. Bora da Marginho. Do meu. Tu canta direitinho. Que eu te abraçar e você vai me amar. Bom, rapaz, a apresentação do Rebelde. Vem a volta do meu parceiro, DJ. Tiago. DJ que está à frente. A baralha de Cruzeirão. Sucesso, Tiago. Alô, Tito do Brasil. Brasil. Se sou num show e você não vem, dói demais sentir a falta que você me faz. O Sapadões. Ouvir nessa canção. Estão com a gente aí. É tudo que eu tenho pra te dar. Eu vou. E a galera gosta disso aqui, relembrando. Damasceno. E a galera vai dançando, vai curtindo até altas horas. Vai! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre eu estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existe. Só as mulheres vão cantar. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te, eu saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas meu motivo para voltar é querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo. Mas em tua vida não vou mais estar presente. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Relembra, relembra. DJ Rebelde. Chegue para parabenizar a igreja Bigalini, lá de Outeiro, completando mais uma hora de vida hoje. Está comemorando aqui no Damasceno. Alô, Aline! Parabéns para você. Muitos anos de vida. Ela não gostou, olha. Tento te abraçar. Que coisa esse. Esse momento da pandemia. Tem gente que está comemorando vitórias de vida, gente. Aí, Rodrigo! Eu te conheci. DJ Rodrigo Considerado, valeu, Rodrigo. Você, a sua esposa também com a gente, meu parceiro André, aí do Ibiza Cústico aí do Telégrafo. Valeu, Andrejão! E a fase, hein? É uma fase, vai passar. Vamos lá! Ela só quer brincar de amar. DJ Rebelde. Você de mim não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu é o manequim, me caiu. Não acredito. Um jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar. pra te reconquistar. Isso é uma fase. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Alô, robô! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Meu parceiro Gugu aí do Sonoro Rodar. Está no beijo, hoje, parabéns, Gugu. Muitos anos de vida. Um, dois, três, vai! Meu gerente de Coyote! Deixa eu fugir o meu mundo, DJ Rebelde! Te encontrei, tudo aflição e me apaixonei. Foi como um sonho, com você dancei. Meu verdadeiro amor. E o som qual é? Tá aflição, o som do futuro, invadindo corações. Tá aflição, só DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Tá aflição, o som do futuro, invadindo corações. Tá aflição, só DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. E vai tocando! Um, dois, três, vai! Para Bruninho! Essa aqui é do meu disco invejoso aqui de coração. Vem Bruninho! Edson, amor. Relembrando! Essa noite eu te quero. Não me deixe esperando aqui, tudo é triste sem você. Diz que me jogou se tocar pra mim. Não consigo parar de pensar em você. Como sofre meu coração sem você, tudo é solidão. Pra você fiz essa canção. Tô te esperando no pancadão. Vai pra cima! Já não dá mais pra esconder o que a gente sente. Não quero mais ter que fingir se estás perto de mim. Cansei de sofrer por querer e não ter você. De te amar e esconder, preciso dizer. E o rebelde vai tocando. E vai tocando. Um, dois, três, vai. DJ Rebelde. E põe pra cima. E põe pra cima. Pro embaixo doida, papai. Me apaixonei no teu olhar, coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Quem sabe canta, quem sabe canta. Se um dia eu... És minha paixão. Não. E é o quê? És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. E vai pra cima! E vai pra cima! Vai! DJ Rebelde! Agora elas vão cantar! Agora é assim, ó. Pra se falar de amor. E aí? tem que marchar, né? Eu já vivi o amor. É, parceiro, tem que marchar, né? Posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Vai pra cima! Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Vai baixar? É mesmo, é? Você feriu meus sentimentos. Os bandidos da saudade. Você e outro amor vou encontrar. Um, dois. Outro amor. Um, dois. Foi. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. Bora dar mais gino. Por isso eu canto essa canção. Bora, Bruninho. Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar. Com loucuras e seduções. Faz um bem. Meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura sim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. É uma loucura sim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues. DJ Rebelde. DJ Xande Mix, aí do Brasilândia com a DJ Xande. É a pandemia, Xande. A mais bonita. Tenho vontade, Xande Mix. Obrigado, meu amor. Por tanto tempo procurei. Chega aí, Xande. Sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me der. Internacional Saudade. E o Nego Bala com a gente. Sem medo de e de gente, rapaz, quanto tempo, né? Isso da época do Brasilândia com a gente. Usando o Brasil da Preferência aqui no Damasceno. Fica à vontade, Jean. Um alô pra essa galera aqui no Damasceno. Eu choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Bora passar o Rebelde. Agora sempre, sempre. A gente nos amanhecendo, com certeza. Você arrebentando aqui no Cruzeirão Saudade. É, bicho. Deixando de misto do Brasilândia. Já passou por aqui pelo Damasceno, pelo Cruzeirão, pelo Charlisson. Olha, guarda, hein? Bora Bazan, bora Bazan. Deixou de misto do Brasa. DJ Rebelde. Esse é o nome da emoção. Você me faz sonhar. Obrigado, gente. Fica à vontade, você. Você sabe que é da casa, você sabe. Você manda no coração do Rebelde, do Thiago, do Maurício, toda a galera do Cruzeirão. Tindo do Brasil. Fica à vontade. Um dia você vai acreditar. É você. É você. Meu grande amor. Toca mais um aqui de Corazim, mais um, mais um, mais um de Corazim. One, two, three, four. DJ Rebelde. Quando você escutar, sei que você vai lembrar. Vai! Dos momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. Guerreirão, emoção. Olha o Guerreirão. É o som, meu amor. Olha o Bruninho, Mixi. A saudade só minha quando eu ia. Você e a Erika. Guerreirão, tô tentando parar. Bora fumaça com a parada. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só minha quando eu ia escutar.

Hoje eu sei, meu amor não me ama mais. Yeah, yeah. Oh, oh. Me lembrei. Chegando há pouco, me lembrei. Oba! Do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Sigo lá, diga gente. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, tão bem infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem... Deixa a bandeada, tem alguém te esperando. Yeah. Aqui no comando, a bandeada. Yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou, fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou, fui eu. No toca disco, uma linda canção. Um drink no afã de muita emoção. Pode até nascer um grande amor entre nós. Um toca-disco, essa tela. Tal qual a flor que brota no... Já já vou tocar aí! Com formosura linda e bem. Nos pratos do Cruzeirão. Você é a rosa de pureza sem fim, meu amor. Bora! Verás o amanhecer, mais lindo pra mim e pra você. Um sonho azul pra gente viver. Um grande amor. Então verás o amanhecer, mais lindo pra mim e pra você. Um sonho azul pra gente viver. Um grande amor. DJ Rebelde na sequência. No toca-disco, uma linda canção. Um drink no afã de muita emoção. Pode até nascer um grande amor entre nós. Tal qual a flor que brota no meu jardim, com formosura linda e meiga assim. Você é rosa de pureza sem fim, meu amor. Então verás o amanhecer, mais lindo pra mim e pra você. Um sonho azul pra gente viver. Um grande amor. Então verás o amanhecer, mais lindo pra mim e pra você. Um sonho azul pra gente viver. Um grande amor. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Bom, gente, a gente quer agradecer o carinho de todos vocês. A galera que curtiram até agora aqui na Guarda do Damasceno. Mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Obrigado a todos vocês. Vão com cuidado para casa. E avisando que amanhã tem mais, né, Thiago? Thiago, meu amigo Maurício e mais a banda Mega Show. E a participação especial do DJ Rebelde aqui no Damasceno. Obrigado, gente. Fica todos na Santa Paz. E que Jesus nos acompanhe. Em nome de família Damasceno Cruzeirão. Valeu!